Cesário Brasília. Aguardo, mas terceiro mal. Recebi agora metar, visto que metar está aí 10 e não consta galhão nem Guarulhos fechado. Não, o objeto 6709, temos outro tipo de informação em coordenação com o centro, gerado pelo centro. Gente, alguma informação segmente a partir das 10? A gente não tem acesso ao SIGMET, o web. Gente, graças. Confirme o gol que chamou o Sola. 1-2-2-4 a bordo. Foram 607, decolou os 46, controle 19.35. Positivo, bom dia. Então será o número 2, o gol no 705. Ok, na pesquisa. Solo TAM 3179 para o táxi com 224 a bordo. Qual é a 230? Afirma, 84. Ok, terei que lhe vetorar à esquerda em virtude da chegada a Mari. Não tem condição de voar à esquerda, senhor, vetando formações. Precisa manter a presença de tropa mais 20 milhas, pelo menos. 20 milhas, sente. 18, meio ponto de esperança. Bom dia, TAM 3179. Paulo Salvador, muito bom dia, Papá Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Novembro, gente, aguarde 400, Belo Horizonte, o Papá Romeu, Romeu, Romeu, Novembro. Romeu, Romeu, Novembro, agora. Olha o Papá, Papá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. Agora cruzando a linha do litoral. 500 e solicita direto Manati, 500. Direto Manati, suba e mantenha 500 pés, reporte 20 milhas. Reportarei 20 milhas, Excel. Zona 5-3 aguardando autorização para pushback acionamento, estou totalmente pronto. Sim. 3153, totalmente pronto para iniciar. Gente, o TAM 3153, aguarde nova cópia. Cópia 1897 com 191 a bordo, 3 horas e 20, Campinas. Gol 804, já tem condições de voar na 215? Negativo, senhor, 804. Mantenha a restrição do nível 240 e chame o Centro Recife em 12685, corrijo, em 13325, alterne 1288. 3325, alterne 1288, boa noite, 04. Confirmando 3153, aguarda nova cópia. Afirmo, o TAM 3153, o centro reautorizou Guarulhos na aerovia Peruísque 50. Ok, Guarulhos, Peruísque 50. Está autorizado para o acionamento? Autorizado, confirme primeira e segunda alternativas. Só confirmando, o 3153 está para o Galeão. Tá. Só um minutinho. TAM 3153, foi coordenado aqui com o centro que o Galeão encontra-se fechado. Ela reautorizou o Guarulhos como destino, como destino final. Paciente, eu estou correto. Então a gente solicita a primeira alternativa com o Fins e a segunda Curitiba. Paciente. Está pronto, cópia? Pronto, está cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50. Decola pista 10, saída da transição de NER. Primeira curva direita, controle 119.35, transponder 5124. Autorizado 360 para Guarulhos, Upper Whisky 50, tá? É o Dinera saída, decolando da 10, curva direita, 119.35 o controle e 5124 transponder, tá? 3153. Tá, 35, tá 3153, correto, chame pronto para o táxi. Chama para o táxi, 3153. Gol 1715, autorizado, push e acionamento, reporte táxi. DV posicionamento, chama táxi, 1715. Está efetuando um pequeno desvio à esquerda, cruza 120, o Gol 1607. 1607, chame Recife. A frequência 13325 é o PR 1288. 13325-288, um bom dia. Objeto 6709, pronto, cópia. Pronto, 6709. Autorizado Brasília, nível 340, via Amper Zulu 17. Decola da pista no 0, saída gole, transição ao fito. Primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 5164. Autorizado para Brasília, nível 340, Amper Zulu 17. Decola da captura no 0, curva à direita, da Guarda de Transição Office, controle sábado 119.35, transpondo 5164, objeto 6709, portão 1, informará pronto. 7, correto, chame quando pronto no portão 01, no objeto 6709. 09. Papá Romeu, Romeu, Romeu Novembro, informe o pote que se encontra. Pote 3. 7, decola da pista no 0, correto? Correto, senhor. É pronto, cópia, alternativa, por favor. Alternativa, confio. Está pronto para a cópia? Prossiga, pronto. Autorizado Belo Horizonte, nível 400, via Upper Whisky 58, decola da pista no 0, saída gole, transição Gonza, primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 5152. Para Belo Horizonte, conforme nível 400, pela Upper Whisky 58, decola da 10, curva direita, após controle de saída gole, transição rosa, transponder 5152, após controle 1935, curva 18,6, Romeu Romeu Novembro. Papá Romeu Romeu Romeu Novembro, correto, chame para acionamento e táxi no pátio 3. Solo 1715, troca táxi, JB 184, alternativa 5, 4 horas de estacionamento. Gol no 715, táxi via Juliette, Alfa, no ponto de espera, torre 118.6, ajuste 1011. Táxi via Juliette, Alfa, pode esperar na pista 10226, gol no 715. O Variglog 6504 para o táxi com 4 a bordo, 245 de autonomia, alterna Fortaleza. Boa noite, 97, decolou 54, controle 119.35. 935-896. Para ingresso no pátio 1, reporta para ingresso no pátio 1, no Variglog 6514. Até a intersecção do pátio 01. Reportará lá. 6514. O Variglog 6514 está visual com o Boeing 737 da companhia Gol à sua esquerda, taxiando próximo ao portão 062. Está visual com a aeronave. Certo, seguirá o mesmo como o número 2. Seguirá o mesmo como o número 2, 754. O táxi Sultan 3153 com 1.63 a bordo, 3 horas e 58 de autonomia, alternando o Guarulhos, Confins. Sérgio, tá 3153. Táxi até a posição Índia. Será o número 3 para decolagem. Mantenha a posição na táxi Índia. Mantém na Índia, número 3 para decolagem, 3153. Bom dia. No 922, bom dia. Desça e mantenha nível de voo 50. A chegada é a Mari. 1011 é o ajuste do altímetro em Salvador. 50 Mari com 1011. Possibilidade de voar na prioridade para as informações? Autorizado. Obrigado. 0 graus, 059. A linha decola da outra 0 gol na 7. Então, 3153, observando a aeronave da Varg Log à sua direita, seguirá o mesmo como número 3. No ponto de espera, chamará a torre em 118.6, o ajuste 1011. 1011 agora, após o Varg Log, chama a torre 118.6, número 3. Então, 3153, obrigado, um bom dia. Por nada. Sentiu logo, mantém a posição. Chame Recife, 13325, alterne 1288. 3325, 1288, bom dia. Serra Mike Kilo, velocidade de 230 nós, 1011 é o ajuste do altímetro, desse mantém o nível de voo 60.060. 3230 nós, 1011, autorizado a 0.0. Positivo. Boeing 737 da Gol à frente, 12 horas, 12 milhas no mesmo rumo para a mesma chegada. Controle 119.35. 119.35, bom dia, Gol 1795. Bom dia. Sou Salvador, bom dia. Tá 3153, ponte de espera da 10, pronto. Bom dia, mantém ponte de espera. É. Estou cruzando 1500. No 715, suba e mantenha 360, vigilante. Subindo para 360, Gol 1795. Autorizado decolagem, vento 070 graus, 059. Recife decolagem, vento 104. Estacionamento e táxi do pátio 4 para o pátio 5, chame a torre em 118.6. Tango autorizado, parte 4, parte 5, reporte pista livre. 3153, alinhar e manter o pistão no zero. Alinha e mantenha no zero, 3153. Papá Romeu, Serra Mike Kilo, prossiga. 1922, controle. Na escuta, 922. Ah, em ponte, tem condições de solicitar o Serra Mike Kilo que prossiga com os dados? Serra Mike Kilo, vou chamar. O Serra Mike Kilo na escuta do com 922 em 1935. Patinho, você escuta apenas um pequeno desvio pelo 15 graus da informação. Está livre, está autorizado de desvio. Ô, Serra Maikilo, o controle copiou, tá? O desvio de 15 graus está autorizado. E obrigado pela ponte, bom posto. Nada. Controle Salvador, bom dia, Varig Log 65 no 4. 65 no 4, 330, suba aí, mantenha a vigilância. Sessão 330, 65 no 4. Papa-Tango Mike Charlie Alpha, aguarde coordenação, nível 220, para a famosa do Rio Preto. Ingresso no 7, reporte livrando. São 3153, autorizado decolagem da 10, vento 070 graus, 04 nós. Tá, livre decolagem, alta 3153. Controle Varig Log 6514. Prossiga. Passar um pouquinho para a esquerda aqui, senhor, só para livrar essa nuvem, já retorna para a saída, pode ser? Pode ser. Muito obrigado. Decolou 03, controle 119.35. 119.35, tá 3.153, bom dia. Dia. Livre LS, 1011 é o ajuste do altímetro. Gente, 1011, livre LS. Serra Mike Kilo tá lhe chamando. Beleza, só pra informar que tá retomando a estrada na proa de Itaca, retomando a maré na proa de Itaca. Ok, copiado. O Serra Mike Kilo recebe o controle? Ah, está a maré na proa de Itaca. Positivo, copiado. O Serra Mike Kilo já recebe o controle? Afirmativo, agora recebe. Ok, gente. Controle Salvador, bom dia, tá 3153 da El, Diner, cruzando 024. 3153, sub e mantenha o 360, vigilância. Pode manter o 360, tá 3153. Gol no 7, no 5, chame Recife, em 1 no 3325, alterna 1288. 3325, alterna 1288. 1288, ou no 7, no 5, bom dia. Mike Charlie Alpha, ponto cópia. Autorizado Formosa do Rio Preto, nível 220. Decola da pista no 7, saída Momo, transição Albo, após DCT. Primeira curva à esquerda, após decolagem. Controle 119.35, o transponder 5130. O 3153 para o 240, evitando formações. Ciente, autorizado. Ciente, para o acionamento e táxi, chame a torre em 118.6. O ajuste 1011. Informe estabilizado ao visual. 928, formaremos. Papa Romeu, Serra Mike Kilo, reautorizado 3.000 pés. 1.011 é o ajuste. Reautorizado até 3.000 pés com 1.011, Serra Mike Kilo. 709, porta 1 para pushback e o acionamento. Autorizado push e acionamento, objeto 6709, reporte táxi. E pushback, acionamento para táxi 6709. Obrigado. Varig Log 6514, chame Recife, 12685 ao término 1245. 12685, confirme alternado. O alternado 12545. 12545, 6514, grato. Gol 922, um bom dia, vai passar o Índia Serra, embaixo checado. Gol 1922, autorizado pouso pista no 0, vento 040 graus, 049. Livre pouso na 10, 922. Mike Kilo, desse mantém a 2.000 pés, livre LS, 1.011 é o ajuste, 170 nós. Autorizado 2.000 pés, reduz 1.70 nós, autorizado LS, o Serra Mike Kilo com 1.011. Desvio por mais de quantas milhas? Já vai começar a curva à esquerda já. Pro 210. Ok, então. Prosseguindo na medida do possível aí com a PROAD da El, chame Recife em. Corrigindo, PROAD de NER. Chame Recife em 13325, alterne 1288. Ok, 3325, 288, quando possível de NER. Tá. 3153. Já, possibilidade já. Curva esquerda já de neta. 3153. Mike Kilo estabilizou? Negativo. Completa final da ILS X-Ray, turno no 86, bom pouso. Gente, com a torre 18-6, Sierra Mike Kilo, bom trabalho, tá já. 922. É o ponto de espera da pista 1-0, torre 118.6, ajuste 1-0, 1-1. Destaque de Alfa, espera 1-0, torre 118.6, 011.7, 09. Falo, Salvador, com 922. Charlie Alfa, reporte para ingresso, pista no 7. Tax via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04. Externo, embaixo travado, com a pista vista, Serra Maquilo. Serra Maquilo, autorizado pouso, pista no 0, vento 040 graus, 0612 nós. Sobre pouso, Serra Maquilo. Torre, Salvador, objeto 6709, ponto de espera da onde é próximo. Objeto 6709, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera 09. Poderia confirmar para o Serra Marquinhos se há ainda interdição do início da cabeceira 10, na pista 10? A pista opera por completo, Serra Marquinhos. Ok, pista por completo, Marquinhos. Zero na chegada, Bonf, 1011 é o ajuste. Até o 40 na Bonf, 1011, 1011. Charlie Alfa, autorizado, ingresso no 7, reporte alinhado. Outra pode alinhar, objeto 6709. 6709, autorizado, alinhar, pista no 0. Livre alinhado, se manter, pista no 0, objeto 6709. Aquilo no solo 15, lida direito, 1219. Direita 209, Serra Maquilo. O Salvador, Papa Romeu, Serra Maquilo. Meu Serra Maquilo.